A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Cinema hoje em dia tem se tornado cada vez menos prazeroso, né? Pois a falta de educação de alguns animais ali que frequentam o templo da sétima arte é realmente muito colossal. Porque o filho da puta, ele chega aí na sala de projeção carregado de comida, né? E fica exalando ali aquele cheiro de cebola velha. Cara, é um piquenique dos infernos. Eu já ouvi relatos de gente que leva marmita pra, pra dentro do cinema. E daí depois que o pangaré termina de comer toda aquela lavagem ali, o filme começa e ele não para de conversar em voz alta. E quando não tá ali ou tweetando ou falando, não sei lá, eu tô no cinema, eu tô assistindo Garganta Profunda. Ou fica batendo a perna no banco da frente. Tem um ódio disso. Cara, perna essa que se fosse amputada não faria a menor falta pra humanidade, eu imagino. Mas voltando no tempo, hoje vamos lembrar de uma época que as coisas eram muito mais simples e o ato de ir até uma sala de cinema era uma das coisas mais prazerosas que um infante poderia fazer. Então, neste episódio do Agente 86, nós vamos rememorar exatamente essas idas às salas de projeção aos cinemas. Para mercenários, a paz é um inferno, a não ser que esteja lutando por alguém que ama. Alexandre, pelo menos aqui em São Paulo, ali nos anos 80, a febre dos multiplex, né, ainda não tinha chegado na cidade. Multiplex, para quem não sabe, são aqueles centros de projeções. Sim, salas grandiosas. É, com 10, 12 salas ali em shopping centers. Enfim, naquela época não existia e as pessoas iam aos grandes cinemas no centro da cidade. Lembra disso, Alexandre? Sim, eu que não fui, mas eu sei que as pessoas iam. Então, eu vou citar aqui alguns deles, e quem não é de São Paulo não vai se identificar, mas dá para que pessoas de fora da cidade conheçam ali um pouco dos cinemas paulistanos de 30 anos atrás. E provavelmente nas suas cidades também. Sim, tinham ali as suas salas nos centros ali, né? Com certeza, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Brasil inteiro. Belo Horizonte. Com o passar do tempo acabaram fechando, né? Viraram igrejas. Exato, ou cine pornô. É. Então, tinha o Cine Comodoro, Alexandre, ali na São João, que tinha uma tela de 20 por 7 metros, que era curvada, envolvia ali a plateia, e nos anos 80 foi ali o início do sound round, né, que é aquele som que envolve os espectadores. Por exemplo, tá passando um trem da direita pra esquerda, o som acompanha, né. Cine Marrocos, clássico, ali né? na Conselheiro Crispiniano, que foi considerado o cinema mais luxuoso da América Latina. Isso ali acho que antes dos anos 80. Também o Cine Olido tinha 4 salas, viviam sempre cheias, hoje virou um centro cultural. O Cine Ipiranga tinha as maiores filas e hoje seu prédio acabou sendo tombado pelo patrimônio histórico. Belas Artes, né, que deu aquele problema há não muito tempo. Queriam tombar. Problema de aluguel, né, e acabou. Exatamente. O aluguel aumentou e pronto, não existe mais mesmo, enfim. Eu me lembro do Cine Chaplin que tinha na Avenida Santo Amaro. Era mais perto que eu ia de um cinema, não que eu entrava. Porque eu não ia muito pro centro porque eu tinha medo de ser roubado por trombadinhos. Isso é o Cine Chaplin. Mas também onde o Cine Chaplin ficava ali na Avenida Santo Amaro, bem próximo ao Largo 13, não tinha tão poucos trombadinhas assim. A maioria dessas salas que você falou, obviamente, não existem mais, e o fim desses cinemas foram ali basicamente 2. Ou viraram uma igreja evangélica, como eu falei, ou cinemas de sacanagem, né? Levando a mais uma dicotomia da história ali, onde o caminho se deu em uma bifurcação, ou seja, entre o sagrado e o profano da dupla penetração. O ouvinte Roberto Lucena, de Vitória no Espírito Santo, disse que o fim do Santa Clara, no centro capixaba, não foi diferente, pois a sala que tinha 1.400 lugares, olha só, virou, na década de 90, uma igreja pentecostal, abre aspas. Deve ter tido muita sessão de descarrego para purificar os pecados daquele lugar, pois só eu apalpei umas duas dúzias de pares de seios na penumbra daquele lugar. O Walter, uma figura que existia, né, nos cinemas, eram os lanterninhas, né? Lanterninha, não sei se hoje existe os lanterninhas, mas sempre ficavam umas criaturas ali com umas lanternas nas mãos pra verificar se a sua namorada não te masturbava. Era uma época e tanto. Alexandre, outra coisa diferente de hoje era como esperávamos ali os filmes, pois naquela época não havia internet e só tínhamos como fonte de informação dos filmes, né, que estavam por vir, os cartazes nos cinemas. Sim. E o segundo caderno dos jornais. É. Era o único jeito que a gente se informava no que ia rolar. Não tinha filme publicitário na TV. A Globo não existiu, a Globo Filmes, né? Então exato. Eles não ficavam anunciando tantos filmes. É, não tinha canal a cabo, porra nenhuma disso. Então, no fim de semana, comprávamos ali os jornais pra saber os filmes que iam ser exibidos nas suas salas e horários. O ouvinte Juarez Tavares, de Patos Espinhares, lá na Paraíba, falou que na década de 80 morava em João Pessoa e gostava de folhear os jornais sem pagar por eles, isso nas bancas de jornais, né, para saber o que iria estrear no cinema. Fato esse que não agradou o dono da banca de jornal, que um dia pegou a barra de metal usada para fechar a porta de aço da banca e quase amputou uma das orelhas do Juarez. Abre aspas pro e-mail de Juarez. A orelha ficou meio pendurada e foi costurada no hospital. Até hoje está meio torta. E as pessoas que me olham de frente percebem e comentam a falta de simetria entre as duas orelhas. Tem ficado engraçado. Tudo pra querer saber o que ia passar numa sala de cinema. Aquela leva de desocupados nas portas de uma banca de jornal é sempre muito comum, né, verdade, cara? Todo mundo querendo ali dar uma zapiada nas notícias sem pagar por elas. Ô, Walter, você falou sobre os cartazes de cinema e vale a pena lembrar que os cartazes e painéis, eles eram todos desenhados à mão ali, pois, sim, né? Na época não haviam as próteres, a jato de tinta, para aqueles formatos tão gigantes que existem hoje. E essa técnica ainda existe em algumas salas antigas, que inclusive viraram os filmes de putaria, né? É verdade, não existe redes de filmes de sacanagem, né? É. São pequenos cinemas que eles têm que se virar ali na divulgação de toda aquela sacanagem. Então eles são obrigados a pintar os cartazes, ainda. Essas salas de cinema, elas têm um merchandising muito favorável a elas, que são as moças que trabalham na vida. Sim. E elas ficam ali na frente, distribuindo, né? Distribuindo panfletos. É, então. E daí elas já... porque fazem um trabalho duplo, porque o cara vai lá pra dentro, trabalho, além de assistir o filme, né? Sim. Tem sempre uma moça do lado ali fazendo algum trabalho pra ele. Que pode prestar ali um serviço. Esses filmes de sacanagem nunca são blockbusters de longa-metragem, não, né? Não. Eles têm uma duração curta ali, dos 20 minutos. Isso. E entre uma projeção e outra tem espetáculos de sexo explícito. Isso, exatamente. Isso não é doentio? E no cinema no Centrão, realmente, é um belo programa para um final de semana. Acho que qualquer dia vou ver qual é que é de uma parada dela. O ouvinte Levi Grace, de São Paulo, falou que costumava levar as suas namoradas no Cine Saci na Avenida São João. Abre aspas aqui no e-mail dele. Só que com a sodomização dos cinemas do centro, certa vez eu cheguei com uma namorada nova no cinema que tinha se transformado em uma sala de projeção de filme de sacanagem com sexo explícito entre um filme e outro, tá como vendo? A gente falou aqui. O curioso é que a menina não se espantou. Entrou na sala comigo, assistiu dois filmes e um show ao vivo onde um casal transava em cima de um cavalo e que em um determinado momento o animal também ficava excitado. Imagina! Ao sairmos de lá, fomos direto para um hotelzinho na Maragogel. Pensei que tinha ido para um estábulo. O ouvinte Júlio Costa relembrou que havia alguns curtas antes dos filmes principais, é verdade, né? Sim, rolava tinha. Sempre uns curta-metragens. E que também o Canal 100, um semanário sobre futebol que foi exibido nas salas até 1986. Cara, isso acho que começou na década de 50. É muito bacana, inclusive. Há um tempo atrás rolou uns revival do Canal 100, é, né, cara? É muito bacana. Não me lembro disso. Boa tarde, amigos. O Canal 100 tem a honra de apresentar diretamente do Maracanã. clássico dos clássicos, o mais sensacional Fla-Flu de todos os tempos. Nelson Rodrigues, quando começou o Fla-Flu? O ouvinte José Nildo, ele disse que um amigo chamado Marcos, que era viciado em Parque dos Dinossauros, e chegou a acampar na frente do Teresina Shopping para ver o primeiro filme da franquia, olha só. E no segundo filme, o cara simplesmente se escondia dentro da sala, no final de cada sessão, para ver o filme novamente. Isso era um hábito, né, Walter? Cara, inclusive, às vezes, o que acontecia? Você chegava no cinema com meia hora... Olha que doentio isso. Você chegava no cinema com meia hora de atraso. Comprava o bilhete, aí entrava na sala, pegava o filme no meio... É. Terminava a sessão e você continuava lá dentro pra assistir o começo do filme, cara. Era isso mesmo. Mas isso é insano. Você vê, né? Hoje era comum isso. Hoje, né, lugarzinhos marcados e toda aquela frescurite, pipoca que custa o dobro do preço, cara, do filme. Dá pra você comprar um hectare de milho com o preço que você paga na pipoca. E a coisa era muito mais natural mesmo. Se fazia isso, não tinha muito problema, né? Porque se escondia, mas muita gente sabia que ficava uma molecada escondida ali pra assistir... duas, três sessões do mesmo filme. E às vezes, você saía do... Por exemplo, você estava passando o Rambo 2. Aí você saía da sala. E, por exemplo, lá no Olido, que tinha quatro salas. Você estava passando pelo corredor. Aí você viu uma outra sala que estava passando. Um outro filme que estava com a porta aberta. Isso. Você sorrateiramente entrava na sala de projeção e assistia ali o segundo filme. Uma outra coisa que era muito comum... Um cheiro de mofo maldito, não podemos esquecer disso. Cheiro de mofo, igual que tá aqui nesse estúdio. Outra coisa que era comum era o desdobramento do staff. Ou seja, o cara que vendia bilhetes era o mesmo que fazia projeção e que vendia pipoca. Isso nos cinemas menores. Verdade. No cinema de putaria hoje é assim também. O cara que vende os bilhetes limpa a porra do cavalo. Do cavalo. Ô, amigos, é o seguinte, dê um curtir na nossa página no Facebook, ó, Agente em 86, onde você sempre pode dar uma sacada e quais serão os próximos temas que vão rolar aqui. E toda segunda e quinta-feira, esses temas aí selecionados estão cá com memorabilhas ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. Já na nossa página na internet, o agente86.com.br, você pode, além de ouvir esses programas das segundas e quintas atuais, você pode ouvir todos os outros anteriores. Quem deu a dica deste episódio foi o Júlio Costa, Alexandre Moreira. Ah, bacana, Júlio. Muito bem lembrado, ô Júlio. Eu que não fui um frequentador de sala de cinema. Mas por que você não ia? Porque eu, sei lá, não tinha grana, Walter. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi, acho que Hellraiser, Nascido no Inferno, cara. Mas você tinha idade já pra anos isso? 90, já. Eu lembro o primeiro filme que eu assisti no cinema, numa sala de projeção, que não foi concebida estruturalmente pra servir pra isso. Ela não tinha o declive no piso. Putz, então, todo mundo tinha o mesmo problema do mesmo cara nível. Da primeira fila. Exatamente, cara. Era uma merda. Dor no pescoço. Eu assisti um filme do Mazzaropi, que era O Jeca e a Égua Milagrosa. Aí, ó, filme pornográfico. Os equinos sempre envolvidos, né, no cinema brasileiro. O ouvinte caro Dimas Pimenta falou que o avô dele teve dois cinemas em duas cidades vizinhas no interior de São Paulo e que, para economizar, ele recebia das distribuidoras apenas uma cópia para ser exibida nos dois cinemas. Peraí, ele usava um motoboy? Era isso. É mesmo? Era. Continuando o e-mail dele. É. Então, era organizada uma logística que os filmes eram exibidos de forma intercalada entre os dois cinemas nas duas cidades, com uma hora de intervalo entre uma exibição e outra. Que louco. Tempo suficiente para o meu pai percorrer de moto os 20 quilômetros que separavam as duas cidades. Olha, cara, os primórdios do motoboy. Abre aspas no e-mail dele. Certa vez, chovendo, os rolos molharam no transporte e na hora da exibição a água acabou danificando o projetor e tiveram que devolver a grana de todo mundo que estava ali para assistir. Outro fato curioso, Alexandre, que aconteceu em um dos cinemas, que ele não fala qual, é que um cidadão metido a jagunço chegou atrasado no cinema e foi até a cabine de projeção com um revólver, obrigando meu avô a voltar a fita.